Segunda área, que é uma progressão de estudo, de caminhada cristã, vida. Alguém que vai tendo o caráter trabalhado por Deus tem condição de gerar vida, porque a vida só se gera em um ambiente perfeito. É impossível gerar vida aonde há qualquer nível, qualquer quantidade, qualquer elemento de morte. O que gera uma deturpação no caráter é algo que vem da morte. E enquanto alguém tem um caráter muito deturpado, muito corrompido, ele não consegue gerar vida, ele gera até dinheiro. Ele gera sexo, ele gera intelecto, ele gera autoconhecimento, ele gera muito orgulho, muita intrepidez, muita ousadia, muita altivez. Ele gera todas essas coisas físicas e temporais. Mas ele não gera vida. Ele não consegue gerar vida, porque a vida só é gerada num ambiente perfeito, onde a vida prevalece. E se alguém não tem o caráter trabalhado por Deus, não consegue gerar vida. Por isso o casamento não vai bem. Não foi gerado vida suficiente para conduzir aquele casamento. Por isso as finanças não vão bem. Não foi gerado vida suficiente para as finanças irem bem, irem melhorando, irem prosperando na vida dele. Por isso os relacionamentos não prosperam, porque não tem vida nos relacionamentos. Em qualquer outra área da vida, se não há vida fluindo, as coisas vão mal. E se as coisas vão mal, nós podemos saber que existe algo no nosso caráter, na nossa natureza humana, que precisa ser trabalhado por Deus. Trabalhado por Deus. Se o caráter está sendo trabalhado, e nós vamos ver quatro princípios: amor, fé, esperança e perseverança. Então a vida começa a fluir, a se desenvolver. E quatro princípios que dizem respeito à vida: é comunhão, visão, semeadura e domínio. E por último, frutos. Se há vida, então existe frutos. Se a vida brota em um determinado lugar, vão aparecer os frutos daquela vida. Se eu acho que a minha vida é só ganhar dinheiro, o fruto é só dinheiro. Se eu achar que a minha vida é só construir, o fruto vai ser construção. Se eu achar que a vida é só festa, gandaia, os frutos serão festa e gandaia, mas serão frutos de morte, porque provém de um caráter corrompido, onde não há vida, mas onde pode gerar frutos, frutos de morte. Por isso, todo mundo que ganha muito dinheiro, uma hora vai morrer sem dinheiro. Todo mundo que ganha muito dinheiro, sem esse caráter de Cristo sendo trabalhado em nós, uma hora passa por situações que ele tem que se submeter aos princípios satânicos nesse mundo, de corrupção, de infidelidade, de qualquer uma dessas coisas que conhecemos tão bem como frutos da carne. Se alguém tem o caráter trabalhado por Cristo, começa a gerar vida por onde anda, começa a gerar vida aonde mora, começa a gerar vida, vira um testemunho explícito, inquestionável: tem vida sendo gerada. E se tem vida sendo gerada, e é vida de verdade, não é vida de mentira, então haverão frutos, ou haverá frutos. Esses frutos nós vamos trabalhar nessa dimensão com quatro princípios: altar, divindade, conhecimento, crescimento. Diga comigo: amor, fé, esperança, perseverança, comunhão, visão, semeadura, domínio, altar, divindade, conhecimento, crescimento. Eu quero ainda dizer uma frase que eu mencionei aqui alguns dias atrás. Eu ouvi o irmão Miles Monroe ministrando lá no Rio, e ele disse: Deus nunca começa nada sem que haja provas de que já concluiu. É um dos mistérios de Deus, das coisas espirituais. Deus não começa nada sem que haja provas de que ele já concluiu. Tudo o que Deus faz é perfeito. E tudo que Ele começa a fazer, Ele começa a fazer porque Ele já concluiu e concluiu com perfeição. Não há a menor chance de alguém que começa a ser trabalhado por Cristo não chegar à bênção final. Não há a menor chance. A menos que esse alguém desfaleça, pare no meio do caminho. Porque se perseverar, ele verá que o que o Senhor está fazendo já havia sido concluído. A maior prova disso é Cristo na cruz do Calvário. Ele nos conclama a viver a vida como discípulo de Cristo, a morrer como Cristo e a ressuscitar como Cristo. Isso que nós vamos começar a fazer, isso que começamos há um tempo a realizar na nossa vida, a permitir na nossa vida, Cristo já concluiu. No nosso lugar, já foi concluído e com vitória, e para mim e para você, ele já concluiu na cruz do Calvário. Não tem chance, Nelson, dessa caminhada com Cristo não dar certo. Não tem chance, porque quando ele começa uma obra na nossa vida, ele já concluiu aquela obra. Nós estamos na dimensão do tempo, mas Deus não. Então, hoje, para Deus, tanto faz se é o ontem para nós ou se é o amanhã para nós. O hoje para Deus é uma dimensão simples, pequena, instantânea da eternidade. E dentro do hoje de Deus está o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Mas o hoje, o agora de Deus é perfeito. E no agora de Deus ele já começou e ele já terminou a obra na minha vida e na sua vida. Se eu e você estamos aqui é porque Deus está investindo na nossa vida. Se Deus está investindo na nossa vida, não tem chance de não dar certo. Não tem chance de não alcançarmos a vitória no final. A nossa vida é um projeto de Deus com investimento eterno e um preço tão alto que foi necessário a morte do seu único filho, Jesus Cristo. Com a morte de Jesus, ele estabeleceu o início das nossas vidas em vitória. Ele sempre começa do fim, nunca do início. E ele sempre é perfeito.